Hotel, prossiga. Esse hotel para a conta do plano individual para parar de ir para o Brasil. De 4 minutos, qual que a gente quer? Transporte de servo? Negativo, o senhor da sua. Bom, eu só me deixo ciente do acionamento. Esse hotel confirmou o destino? Eu não vou me acabar a alça, parar de subir nesse hotel. Gente, aguarde. questão do, do, da compra do banco estatal? Negativo, ainda não. Quem está falando lá? Céu. A gente está aqui providenciando a autorização do seu plano. A gente teve problemas de localização. Só estou aguardando o centro retornar. Mas eu já tenho o centro que ainda não tem. Confirmando é 085 visual, alternando Pampulha. Gente, a gente já tem o plano, só está aguardando o centro autorizado. Mike Serra Hotel, para as Minas, nível 085, correta disponível, decolando a pista 17, curva direita, corredor a Tché, inicialmente restrito 1.000 pés até a liberação do controle Salvador. Controle Salvador 1208, torre 118, decimal 95. Aciona 5120, Mike Serra Hotel. Hotel confirme o PLD?